É dia de São João. É o mês da quadra. DJ Rebelde. Vai. Vou sair pela cidade, pela rua procurar. Sair pela cidade, pela rua procurar uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela, para comigo morar. Morena, se tu soubesse o quanto eu te quero tanto, corria para os meus braços. Já 29 é dia de São Pedro. Morena, cor de canela. É o dia do Santo Pedro. E vai ter mingauzado pra galera. Dia de São Pedro, dia 29, aqui no Cardozão. É tradição. E ele vai dar mingau pra galera. Vai ter quebra-pote. Vai ter o pau de sebo. Ui! Te vi! Babá. Vou sair pela cidade. Vai ter a corrida de saco. Vai ter também a corrida do ovo. Vou sair pela cidade. Que mais? Que mais? Pela rua procurar uma moreninha bela, com olhos cor de canela, para comigo morar. Uma moreninha bela, com os olhos cor de canela. O negócio é sério, vocês ficam tratando na... tudo na sacanagem. Se tu soubesse o quanto eu te quero tanto. Quem vai subir no pau de sebo? Para os meus braços. Se lá ir. Para enxugar meu pranto. É especialista. Morena, cor de canela. Tu és bela como a flor. Pois eu te quero, moreninha linda, para ser o meu amor. Se tivesse duas vidas, teria pra viver com você. Se dez amores tivesse, dez amores teria só pra te querer. Bora, Rildo! Se duas vidas tivesse, duas vidas teria pra viver. Rildo, saudade! Se dez amores tivesse, e a massa fantástica da gente teria só pra te querer. E aí? Bem querer, meu bem querer. Cadê a Martinha? Eu te quero, nossa vida. Alô, Martinha! Bem querer, meu bem querer. E eu te quero, nossa vida é só querer. Você me completa, minha cara metade, eu completo você. Nossa felicidade só não vê quem não vê. É viver pra querer ou querer pra viver. A gente se fala, se toca, se cala pra se pertencer. A gente viaja além do prazer. Nosso amor faz a moda pra não ser nem poder. Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Bem querer, meu bem querer, tu me quer e eu te quero, nossa vida é só querer. Quadra! essa gente vai morrer, inveja vai morrer, e a gente nem liga. Olha o mundo guerrear, deixa quem quiser falar, que a gente nem o rebelde nem liga. Vamos encher na barriga de amor, não é intriga, que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga. Pode até no chalerar e pedir pra conversar, que a gente nem liga. Entre nós não há fatiga, nossa casa, nossa amiga é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadiar. Amém, amém. Fecha a porta, bate a porta, peça DJ Rebelde. Amém, que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma. É o mês da quadra. Essa gente vai DJ Rebelde. Quem me dera ver um pé de rosa com sua sombra toda empolhada. Quem me dera ver um pé de rosa com sua sombra toda empolhada. Mas vale a morte do que um desprezo, e que por ele eu vivo desprezada. Mas vale a morte do que um desprezo, e que por ele eu vivo desprezada. Olha pra mim, diz que não mata a sede, deita na rede e vai te balançar. Olha pra mim, diz quem não mata a sede, deita na rede e vai se balançar. Saiu correndo e me deitou na cama, meu bem me ama, venha me amar. Saiu correndo e me deitou na cama, meu bem me ama, venha me amar. Se foi embora, contigo, ou que castigo, ou que ingratidão. Se for embora, me leva contigo, ou que castigo, ou que ingratidão. A minha ausência é de satisfação. É que me deram, tenho um pé de rosa no teu coração. A minha ausência é de saudade branca e a sepultura. É que me deram, me dá uma cuia de mingau. Não faz mais sentido, o arrependido vem pra perdoar. A nossa vida serve a vasilha. O arrependido vem pra perdoar. Falo pra ele, não tenho açaizão. Eu te mereço e vamos me causão. Falo pra ele que eu já te conheço. Eu te mereço e vamos te amar. Regina Leão. Vai, vai. A quem me dera ter um rosa, com sua sombra toda empolhada. A quem me dera ser um pé de rosa, com sua sombra toda empolhada. Mas vale a morte do que um desprezo, e que por ele eu vivo desprezada. Mas vale a morte do que um desprezo, mas que por ele eu vivo desprezada. Olha pra mim, diz que não mata a sede, deita na rede e vai se balançar. Hoje, quinta-feira, dia de São João, Rebelde está de folga hoje. Se depender dos outros, moleque, já ia fazer fogueira hoje. Hoje não, hoje não. Bora! É o mês da quadra, Junina! Sexta-feira tem botequim, sexta retrô no botequim, tá bom, gente? Sábado tem quadra da prefeita, além da quadra, tem mais três apresentações no sabadão. Pra todo lado que eu me viro tem um lucro, com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bicão, tem lucro do sabido, tem lucro do bobão, tem lucro do entendido, tem lucro do marido, tem lucro da mulher. Eu sei bem como é que é. É tubarão comendo peixe, patrão me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar um peixe frito e deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no lucro desse. Tem lucro do puxa-saco, tem lucro do operário, tem lucro do enche-saco, tem lucro do otário, tem lucro do mercenário, tem lucro do gavião, tem lucro da confusão. E tubarão comendo peixe, patrão me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar no lucro desse. Eu quero domingo. Nós estamos de volta na quadra da prefeita, a festa dos perueiros. É tradição todo ano. E esse ano tem o DJ Rebelde lá na quadra da prefeita, festão dos perueiros. Eu quero pico em dinheiro pra galera. Vai rolar muita grana. Também tem a festa da Madacil. Também tem a festa da Tribo da Saudade lá no Tenoné. Tem mais duas apresentações. Eita, minha irmã. Haja Pix. Segunda-feira a gente começa no Paraíso das Pedras em Marituba. Depois tem Palácio e depois tem Ninho. Três apresentações na segunda, hein? Terça-feira tem Pureza e quarta-feira tu sabe, é aqui. Ana Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas e só brigou pra mim no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri. Equipe Os Pega Fuga da Saudade do Jurunas. Ana Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Robson e sua primeira dama Zilda. E sinto saudade de me banhar nos rios com tacacá, beber açaí lá em Guaraci. Lá em Guaraci. Vai em Guaraci, vai em Guaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, dona Moral. Minha mãe morena, lá do Rio Jari. Ele não pode vestir essa camisa, lá do Chapuri, senão ele vai passar 5 dias de fuga. É 5 dias, é? Hein, Robson? É 5 dias, é? Só 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Aí, não vai emendar, meu irmão. Lá do Rio Jari, lá de Chapuri, lá de Coração. Égua! Cheirando a flor, cheirando a sucessão. Aguentou logo, falou logo a verdade. Ana Maria, minha mãe morena. Pegou um cafezão quente. Lá do Rio Jari. Primeiro dia que vai fugir. Lá de coração. Pega, ela é poderosa, Chapuri. Lá do Rio Jari. Então não é viável fugir. Não fuja. Dança com ele, não dá em nada, meu irmão. Essa é uma bonequinha que ele vai se perfumar lá fora, olha. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora não viver, ninguém ignora. Aí o neguinho falou. Porque se doer lá fora. Vamos brigar lá fora, amor. Bora brigar lá fora. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer. Olha, neguinho, não vai brigar, neguinho. Porque se doer lá fora não viver, ninguém ignora. se não é eu que vou ser o jurado. E aí, tio Paulo? Cadê meu açaí, tio? Dá-lhe no cu. Dá-lhe no cu. Vamos lá pra fora que tá perto e já doeu. Dá-lhe no cu. Dá-lhe no cu. No dele, no dele. Já tá de ouro. Eita, Regina Leão. Vamos fazer lá fora, amor. Vamos fazer lá fora. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer. Amiga do céu. Mas o tempo se aproveita, e se botando pro jeito, entrava que nem sentia. Dá-lhe. Dá-lhe no cu. Vamos lá pra fora que essa peste já doeu. Dá-lhe no cu. Dá-lhe no cu. Pra que 24 que eu tava 33. Ai, vou botar o sapatinho no teu pé. Peraí, vou chamar um cara aqui. Peraí. Alô, rebelde, toca aquela saudade que eu quero bailar, porque senão eu vou preparar um passe pra você, saravã. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. É nós, Hildo! E que a gente já possa viver. Hildo Saudade e DJ Rebelde Saudade. Essa amizade é de rocha. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Acabou a guerra, graças a Deus. E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Para de beber. E crianças, para de beber. Possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Para de beber. Há 2000 anos atrás, tentou na terra um rapaz que só falava de amor. Aquele ali é o pica-pau, é? E o mataram. Mas o pica-pau já tá serrando o Fernando, pois mano. Pois o seu espírito, pois suas palavras. Assim o Fernando vai fechar cedo a banca dele. Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor existe. E que a gente já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças já possam brincar. DJ Rebelde! Soltar seu perfume de amor pelo ar. E na volta, de amor. Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Mas nem fez o café. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo, me acompanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. Quando é casado é formado. E tomou os porres todos que eu tomei. Volta bem depressa, volta meu amor. Dá-lhe o saravã nele, dá-lhe. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Teu sonho, né? Eu sei, um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. É a fusão agora, os pega-vuga, velha guarda. Perdoa, diz meu violão. Ela foi embora, nem disse adeus. Toma-te. Só deixou tristeza nesse peito meu. Como é que faz pra entrar nessa equipe? Quase despedaça meu coração. Como é que faz pra entrar nessa equipe? Quem me deu alento foi meu violão. Como é que faz pra entrar nessa equipe aí? Ficou comigo. Tem que apanhar primeiro da mulher. Apanhou. Compôs comigo essa canção de amor. Se não, o Cardoso já entrou, já saiu, já entrou. Entrou já... nos bares todos que eu entrei. É ladrão! E tomou os porres todos que eu tomei. Tá doido pra entrar de novo. Volta bem depressa, volta meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Volta bem depressa, volta meu amor. Pode ir procurar em qualquer outro lugar um amor como eu, mas não vai encontrar. É ladrão! Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto, você tanto gostou que até repetiu. Depois disso sumiu, com vergonha, com medo de aceitar sem segredo nosso caso de amor. O avião tá aterrizando, meu irmão. E eu estou te esperando, tô somente me guardando pra quando você voltar. DJ Alexandre Socorro. O jatinho tá aterrissando. Pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Pode ir procurar em qualquer outro lugar. Um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou. Estamos precisando de atendente nesse bar, né? Depois disso, sumiu. Com vergonha, com medo de aceitar sem segredo nosso caso de amor. Foi vazando nada, meu amor. E eu estou te esperando, somente me guardando pra quando você voltar. Pra te dar, pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, só mais um pix, pra te dar, só pra te dar, pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, nem tem pix, pra te dar, só pra te dar, 000, pra te dar muito carinho, 0 centavo, mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Vou começar a apertar. Eu não consigo te esquecer. Eita. Você de mim tá tão distante. Tua lembrança é o que me faz viver. Há quanto tempo, né? A solidão em mim é tão constante. Rebelde. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo, rebentando. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Volta correndo e vem me ver. Não mais me deixe tão sozinho. Sou teu menino, vem me proteger. Vem me trazer o teu carinho. Vem, que a solidão é um punhal agudo, mexendo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Bora, Sueli! A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. DJ Rebelde Saudade. Volta correndo e vem me ver. Não mais me deixe tão sozinho. Sou teu menino. Hildo Saudade, Hildo Saudade, Hildo Saudade e DJ Rebelde Saudade. Essa amizade é de rocha. Vem, que a solidão é um punhal agudo. Chegou, chegou. Aqui por dentro. Chegou o nosso juiz oficial. A solidão é um punhal agudo. Meu amigo Wagner! Mexendo aqui por dentro. Fala, Wagner! Rebentando tudo. DJ Rebelde! Rebelde no Cardoso. Pra recordar. assim, ó. Me pega, me aperta, me amassa, me mostra o teu céu. Põe na minha boca teus lábios de mel, porque sou o dono do teu coração. Me pega, me aperta, me amassa, te solta, mulher. Me lame, me morde, fa... A Franci, o Éder. Eu sou o dono do teu coração. Esse que tá no escuro, é. Me pega, me leva pra cama e me mata de amor. Me faz com ternura sentir teu calor. Me faz ficar louco de tanta paixão. Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer. Eu sou teu homem, és minha mulher. Eu sou o dono do teu coração. Amiga Juan e o Juan. Me pega, me aperta, me amassa. Fala, Juan! Põe na minha boca teus lábios. Aí, Cardoso, cerveja na mesa do neguinho. Eu sou o... Aí, da Fernanda 25. Coração. Tocando, meu rei. Me pega, me aperta, me amassa, te solta, mulher. Me lambe, me morde, faz o que quiser. Eu sou o dono do teu coração. Me pega, me leva pra cama, me mata de amor. Me faz com ternura sentir teu calor. Me faz ficar louco de tanta paixão. DJ Rebelde. Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer. Eu sou teu homem, és minha mulher. Eu sou o dono do teu coração. Saudade. Me pega, me leva pra cama e me mata de amor. Me faz com ternura sentir teu calor. Me faz ficar louco de tanta paixão. Porque sou teu dono e te faço de coisa qualquer. DJ Rebelde! Minha mulher, eu sou o dono do teu coração. Só as malvadas! E aí, meu rei? Não vai embora, fica um pouco mais comigo. Deixa lá fora os problemas pra depois. Ah, ah, como é bom amar. Eita, velha agora! Sentir teu corpo. Abraçando o maestro. Muito tempo. Vai! Esse momento. Rebelde. Eu esperei. E a minha vida? A minha vida só existe nos teus braços. No teu abraço, eu sou mais forte, eu sou um rei. Vai! Não vai embora, amor. Eu peço por favor, por toda a vida. Ei! Esse momento eu esperei. Não vai ter peixe frito com açaí, não. E essa música no ar. E esse amor no meu olhar. Amém, Senhor. Tenho certeza que não tem. Não tem mais fim. Lá no Veropa. Por isso eu peço pra ficar. Eu tenho mais amor pra dar. Nem eu sabia caber tanto amor em mim. Não vai embora, não. Fica um pouco mais comigo, vai. Eu também tenho mil problemas na cabeça, mas eu esqueço tudo quando estou perto de você. E você não sabe o quanto é importante pra mim estar perto de você. Pois um ano perto de você é como se fosse um segundo. É, égua. E um segundo longe de você. E um segundo longe de você. Eternidade. Fica mais, vai. A minha vida só existe nos teus braços. É muita onda, né? No teu abraço eu sou mais forte, eu sou um rei. não vai embora, amor. Eu peço por favor, por toda a vida, esse momento eu esperei. E essa música no ar, e esse amor no meu olhar, tenho certeza que não tem, não tem mais fim. DJ Rebelde! Por isso eu peço pra ficar, eu tenho mais amor pra dar. Nem eu sabia caber tanto Rebelde no Cardoso em mim. Alô, Martinha, bom te ver. Venha ver, meu amor, o que foi que você fez comigo? Eu não sei o que fiz pra poder merecer tal castigo. Vem ver, vem. Veja bem, meu amor, essas marcas que trago no olhar. Tanta saudade, você não sabe, são marcas de chorar. Chegue perto pra ver essas rugas que trago no rosto. Pode crer, meu amor, foi desgosto de perder você. Verdade. Você foi para mim a razão, o caminho, a certeza, a paixão. Cala a boca! Tenho vontade. Há quanto tempo não te vejo, não vem me caguetar. Quero tudo de novo, quero os dias, quero as noites. Cagueto Cardoso! Quero fogo nos teus. Fala, meu amigo tio Paulo! Cheios de tudo. Lá de Vila Gaeté! Quero as coisas mais simples, nossa casa. Para Fernando Bombonzeiro! Nossa vida. Tá do amor! Crua, nossos filhos. Tamo junto, Fernando! Oh. No Cardoso. Sim, não sei. É tudo. Se morto nesse mundo estou. Bora recordar, vai. Se vivo, sinto que viver, não sei. DJ Rebelde. Parei no tempo, no momento. Me perdi, talvez. Ser, não ser. Eis a questão do meu viver. Pois ter somente esse corpo teu, sem ter tua mente, é ter um mundo. Não ter nada, não ser eu. Que somente tanto amor quis dar, tanto amor assim não há. Eita música! Então eu vi que me perdi pela vida, que nada mais resta fazer. Me pergunto, eis a questão, ser ou não ser. E ter somente esse corpo teu. Ô maestro! Sem ter tua mente é ter um mundo. Não ter nada, não ser eu. Que somente tanto amor quis dar, tanto amor assim não há.

com amor no coração. O brilho dos seus olhos novamente vai voltar. Quando os meus lábios, é rebelde, meus lábios encolar. Tem sido sempre assim. Você longe de mim é muito botão, né? Tem sido tão ruim. Você tão longe assim e eu tão triste sem você. Por quê? Porque você não quer voltar. A rebelde. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem. DJ Rebelde. Feliz. Detona, maestro. O maestro da saudade, Rebelde. DJ Rebelde. DJ Rebelde Saudade. Alô, DJ Rebelde. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, DJ William, meu bem. DJ que deu pontapé inicial da nossa quarta-feira hoje. É você. Hoje, essa tá a sequência. Hoje... Vou preparar uma sequência pra ti, tá bom? Fazer sofrer meu. Ah, vou preparar pra ele. Que é todo. Só pra te ficar mordendo, tá bom? Mais um dia voltará a mim. DJ William. Nesse dia cantarei assim. Aqui esperando o churrasco. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora. Falando aqui. Eu sei, sou bem. Quis te magoar, só meu bem. Alô, Wagner! Se eu quero amar, Wagner! 0-0. Quando terminei com meu benzinho, Wagner! Senti que eu não podia suportar. O rancho tá fechado, Wagner! Quando me deixou na despedida, o pranto eu não pude evitar. Ele deixei-me trair, sempre foi por um momento de fraqueza. Mas amo você com toda a pureza. Você sabe que eu sou tudo pelo céu. Isso de você. Então só não sei viver. Juro, se voltar, jamais farei você sofrer. Juro, se voltar, jamais farei você sofrer. Olha, Marta. Marta. Atenção, Lene, pode vir embora já, tá na horada, já não. Por um momento de... Senão o Fred vai te buscar. Mas amo você. Perder essa. Só amor de manhã. De você. Então só não sei viver. Então pronta. Juro, se voltar, jamais farei você sofrer. Essa família é muito unida. Juro, se voltar, jamais farei você sofrer. Oh yeah, você sofrer. Vai! Eu não fui o primeiro a ganhar o teu beijo. E senti no teu corpo o calor do desejo. Fala do céu! Eu não fui. Ah, vou tocar tua música do céu agora. Na tua boca. Vou tocar a música do céu. A emoção e a ternura da frase mais louca. Mas fui eu que te deu o amor mais sincero. E apesar da distância te espero. Sou o homem que sabe te amar. E sou eu que te escrevo canções de saudade. E ainda sonha com a felicidade. Sem saber se você vai voltar. Me tira! Me tira da solidão. Escuta nossa canção. Vem ocupar meus espaços. Ter nos meus braços. Morrer de paixão. Atenção, Cardoso, então chega, Cardoso. Me tira da solidão. Alô, dono do bar, dá um chega. Canção. Vem ocupar meus espaços. Viver nos meus braços. Vou fazer igual aquele papagaio. Pega, ladrão, pega. Eu não fui o primeiro a ganhar o teu beijo. O ladrão mordido, mano. Me senti. Queria pegar o papagaio, mano. Do desejo. Papagaio, pega lá, mano. Eu não fui o primeiro a ouvir da tua boca a emoção e a ternura da frase mais louca. Mas neguinho, que te deu o amor mais sincero. Neguinho vai pra formatura da filha dele. Espero, sou o homem Albujaru. Não, não, não. E sou eu. Ele foi fazer exame. Escrevo canções de próstata. E ainda sonha com a felicidade. Sem saber. Aí o doutor mostrou o dedo, olha. Da solidão, meu irmão, da nossa canção, vem ocupar meus espaços, viver DJ Rebelde, paixão. Alô do céu, me tira da solidão. Toca a música do céu. Fala do céu. Meu bem, você é um pedaço do céu. É muito mais doce que o mel. É um anjo bom disfarçado. Esse Laí. Mas sei que antes você é mulher. E sei que você também quer fazer um pouquinho de pecado. Sei, tem fogo, amor, tem paixão por trás dessa inibição. Tem um vulcão semi-acordado. E eu como quem quer e não quer. Vou ativar a mulher que vai viver sempre ao meu lado. Bum, bum, bum, bum, bum. Darling, I love you. Tudo no tempo de Deus. I need you. Tudo bem? With all my heart. Meu bem, se eu tivesse um cabelo da Marta, eu nunca usaria um chapéu. O céu é muito mais doce que o mel. Égua do cabelo fino disfarçado. Eu acho que eu vou fazer até no meu agora essa semana. Mas sei que antes você é mulher. Pode sim. E sei que você também quer. Marta, ainda vou te convidar pra ir comigo essa semana pra minhas festas. Sei, tem fogo, amor, tem paixão por trás dessa inibição. É do céu! Tem um vulcão semi-acordado. Eu, amiga do céu, amiga do Rebelde de muitos anos, desde a época do Vermelhão. Ativar a mulher. É doido! Vai viver sempre ao meu lado. DJ Rebelde! My darling, I love you. I need you with all my heart. Bum, bum, bum, bum, bum. Mon amour, je t'aime, je t'adore. Querida, eu te amo tanto. Eu te adoro. Eu disse em francês, em inglês. E não preciso dizer. Ele já meu está. Olhar, você sente. DJ da saudade. Quanto é grande. DJ Rebelde, o maestro da saudade.